Continue agora conosco com Outros Tempos Passados, o sexto episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. Herói de outrora, apesar de si mesmo. De volta de uma longa viagem espacial, eu, o Luigi, Jamerson Tios e Reginaldo Hillman pegamos o tubo de explosão mais próximo, mas por um erro de cálculo fomos jogados ao passado e iremos na próxima hora falar um pouco sobre os contos que restam dos tempos passados. Maurício Dantas não teve esse problema, foi direto pro presente, né, num raio Zeta. Ele deve voltar para os dois últimos episódios. Uma curiosidade inicial sobre essas edições é que elas não foram compiladas na coleção americana em capa cartão. Pelas infos que a gente acessa sobre os lineups dos volumes, ficou esse buraco incompreensível. Eu até acho que dá para você pular essas histórias e se concentrar apenas na jornada do Jack, né? Ou nesse caso de nossas gravações, sob pena de ser sincero além da conta, né? Dá até para pular esse episódio específico e ouvir como um podcast à parte. Esperamos que não, afinal tem coisa boa nesse recorte, até porque elas cumprem aquela função narrativa do Robson de integrar toda a mitologia dos Starman, né, em um único gibi. Fora que fatalmente em algum momento o Jack acaba topando com algum desses predecessores, e aí os tempos passados servem como um tipo um Starman para quem tem pressa, né, um jeito de você conhecer esses personagens sem recorrer a nada fora do âmbito dessa mensal. Então, assim, para início de conversa, a gente rebobina a fita até a edição 36, né, estrelada literalmente pelo Will Payton, né, que depois de Estrelas, O Meu Destino, a gente hoje sabe que é um Starman amalgamado, né, com a essência do Príncipe Gavin. Esse conto passado é narrado pelo Sombra, né? Estamos em 1990 e vemos algo bem fora da caixinha, né, para esse personagem, que seria enfrentar adversários comuns, né, um mundano, né, o casal Bodine, que o próprio Robson diz na notinha sobre essa edição, no volume 3 da Panini, que foram inspirados naquele par de psicopatas do filme Assassinos por Natureza, né, do Oliver Stone, e quem diria, assim, o roteiro de um novato chamado Quentin Tarantino. Aí você pode imaginar, né, cenas nonsense, né, em que os personagens, eles param tudo e tem diálogos, assim, sobre cultura pop, né, inclusive numa situação de reféns. Eu acho um barato, assim. Reginaldo, deixa eu te perguntar, se tua vida dependesse do Batman ou desse Starman, né, quem você confiaria pra te salvar, né? Você curta essa historinha? Eu não gosto muito dessa história, não, né. Aliás, de todos os Starman, eu acho que o que eu menos gosto é desse daí, né? Não que ele seja ruim, eu acho que o primeiro contato com o Starman, eu acho que foi esse que eu tive, né? Porque era o Starman da DC 2000, peguei desde a origem, mas nunca fiz a associação, né, com o legado ou com o Starman de barbatana na cabeça, né? O Ted Knight, o original, nunca fiz. E eu acho que era até antes mesmo do Starman que a gente tá comentando, era difícil você associar, exceto pelo nome, e no Brasil não tinha muita essa tradição do Starman original. Praticamente um personagem novo com o nome reaproveitado. Ele era interessante, mas assim, era mais um, era só mais um. Eu achava o uniforme dele legal, o primeiro uniforme dele legal, o amarelo e roxo. O Maurício falou que gostava do preto e vermelho, que eu acho que é o que a maioria gosta mesmo, mas eu gostava do primeiro mesmo dele, né, do amarelo e roxo. Sempre achava a estrela dele, sei sei lá, mal posicionada ou de ponta cabeça. Mas ele era um personagem interessante, assim. Nas histórias solo, eu achava interessante. Aqui, juntando ele no legado, eu acho ele interessante pro desenrolar, né, da trama, da trama do Starman, né, do Jack. Mas de todos eles, eu acho ele o menos interessante. Até mesmo do que aquele Starman laranja, que a gente já falou pouco dele, né, que é o Starman, acho que é o Starman 2 ele, né, que é o misterioso, né, que é o Starman que era o Batman, né, que originalmente era o Starman que era o Batman. Eu acho ele, né, o Will Payton, o menos interessante. Eu também, viu, Luigi, eu também não gosto muito, assim, eu acho legal as histórias, a hora que eu embalo, né, nessas histórias do passado, do Sombra, eu gosto, mas eu começo já na má vontade, porque eu detesto essa letra cursiva que eles usam para mostrar que é o Diário do Sombra, porque eles colocam ela muito pequenininha, depende de onde você estiver lendo. Eu sei que o Jamerson não lê de noite, quadrinho. Eu tô nessa também, Jamerson. A idade pega todo mundo. Eu é pior ainda, não leio isso daí nem de dia, nem de noite. Muito pequena, é muito ruim a leitura. Letra cursiva é ruim de ler um quadrinho, principalmente nesse tamanho minúsculo que ela vem na impressão, né? Ela é muito pequenininha. E não é só uma letra cursiva, assim, minúscula, tudo, né? É uma letra minúscula, assim, pra simular um estilo de grafia clássica, né? É uma fonte, assim, meia rococó, né, bicho? É a fruta meio chata. Eu detesto qualquer tipo de letra cursiva em quadrinho. Eu detesto quando mudam aquela fonte lá do Thor, né? Pra deixar a linguagem dele mais rebuscada. Cara, eu não gosto disso. O que atrapalha a leitura, pra mim, eu não gosto. Eu até entendo que essa letra é a cara do Sombra, não é? Ela é a cara do Sombra. Não, isso é verdade. Né? Cheia de, toda rebuscada, cheia de frescura, né? Cheia de, né, pedante. É a cara, você entende isso. A única ressalva que fica é que ela é muito pequenininha pra mim, assim, mas muito ruim de leitura. Mas a hora que embala a história do passado e você entende o contexto, e ela te dá um pedacinho, né, da trama que realmente, de fato, ela, no ritmo que você tá, às vezes ela incomoda até um pouco, porque é uma parada, mas às vezes ela te dá uma peça do quebra-cabeça que é bem interessante. Para quem nunca viu uma história desse Starman, o Will Payton, você conhece um pouco mais dele, né? Essa história frisa bem um aspecto heróico dele, que ele era, acima de tudo, um herói. As histórias dele eram bem assim, porque ele era um cara comum. Ele foi uma vítima de um acidente, né? Ele foi atingido por um raio do satélite, que depois a gente até fica sabendo que não era bem a história assim. Até fazem um retcon em cima da origem dele, relacionando ele com o outro Starman, né? O Príncipe Gavin. Mas, a princípio, ele era um cara normal acampando que tomou um raio na cabeça e se transformou num super-herói. Cheio de poderes, os poderes deles eram interessantes, porque ele tinha super força, ele também podia mudar a forma do rosto, ele mexia no rosto, assim, não era só que ele se transformava, ele mudava, ele apertava o rosto, assim, né, e modificava, ele apertava amassando o rosto, assim, se modificava. Era até curioso isso, né, assim. Tinha esses detalhes interessantes, né, a relação dele com os outros heróis também eram bem interessantes. A gente era uma época onde não tinha muito herói surgindo, muito personagem surgindo nessa época, né? Não tinha tanto herói surgindo, então o que aparecia era interessante de você ver e interagir, né? A interação dele com os outros heróis, eu até fui olhar a passagem dele em Invasão, que é bem legal. Ele tá preso por esse grupo que eles falam, que é a Elite do Poder, né? Que é o grupo que recebeu o mesmo poder que ele, né? Só que separado, então um deles tem o raio de energia dele, o outro é super forte, então cada um tem um poder, que é o poder do Starman. Cada um deles tem um dos poderes do Starman. Ele tá sendo mantido preso por eles, e aí um dos espiões lá daquela aliança alienígena, um durlaniano, tira ele que ele tá sendo mantido preso e tenta mandar ele pra aliança alienígena. E aí ele acorda e ele acaba se encontrando com a poderosa, a Águia Flamejante. E ele sempre teve, inclusive nessa história fala, que ele sempre teve um bom relacionamento com as heroínas, né? Inclusive vários romances, assim. Então ele era um personagem interessante, sim. Acho que se alguém gostar dessa história, vale até a pena procurar algumas das histórias desse Starman, ou então ir direto para DC 2000, né? O que você achar em sebo dessas edições antigas de DC 2000, acho que vale muito a pena, porque era um mix de histórias muito boas. para eu não me alongar demais, né, Luigi, você perguntou aí aquela história, a piadinha que fazem do Batman, né? Não é nenhuma piadinha, né? O casal aí, né, o casal de sequestradores, eles são exatamente o que você falou, eles são aquele casal de assassinos por natureza, né? Eles são, não são talvez tão sádicos, né? Mas eles são realmente espertos, assim, né? Eles são ardilosos. E eles fazem essa comparação, na verdade o que eles fazem é tentar humanizar a vítima, né? A refém pro Starman, né? Pra esse Will Payton, cada vez mais se envolver, né? E ver que é uma pessoa, né? Não é só uma refém, é realmente uma pessoa. Então eles ficam perguntando coisas pra ela, né? Na frente dele. Ao mesmo tempo também falam, né? Fazem uma comparação entre ele e o Batman, querendo dizer que o Batman é muito mais inteligente, né? É muito mais sagaz, né? Capacitado. E ele teria só esse superpoder. Eu entendi a história, entendi a colocação. Mas eu acho inadequada, sabia? Assim, em primeiro lugar, que eu acho que é uma coisa que não era, nessa época, não era uma coisa amplamente divulgada dentro do universo DC, né? Do Batman ser só humano. Ele ser um super-herói, ou melhor, ele ser um herói só, né? Ser um vigilante. E ele ser só humano. Eu não sei se era uma coisa amplamente divulgada, assim, de conhecimento de todo mundo. Então, assim, eu acho uma colocação estranha, assim. Vou te falar, eu acho que aí o James Robson quis fazer uma tarantinice aí, sabe? Esse papo aí é muito Tarantino, assim. É um papo furado tipo Tarantino, que você vê nos filmes do Tarantino, ou no roteiro que o Tarantino, né? Que você até acha espirituoso, mas você vai ver, não tem pé nem cabeça, assim, né? Porque realmente, de fato, eu não acho que era de conhecimento público que o Batman era um ser humano normal, né? Eu acho que achavam que o Batman era extremamente sobrenatural, uma sombra, uma coisa do outro mundo, assim, né? Então, eu acho inadequada a colocação aí. Eu vi aqui que você estava falando do gibi antigo do Will Payton, né? Eu vi aqui no Guia dos Quadrinhos que ainda saíram 25 números, né? Dentro desse 2000, de um total de 45, né? Nessa série desse Starman, né? Que é de 88. Eu acho que você teve essa impressão também, mas eu acho que o James Robson, ele tem zero paciência com o Will Payton. E essa historinha é meio que uma pegadinha, assim, com o personagem, né? E, assim, ele usa exatamente o Batman pra isso, né? Pra mostrar esse mau humor dele com o personagem. Você teve essa impressão também, Jamison? O que, é que você acha dessa história? Eu não gostei da história, não, mas eu gosto do Will Payton. O Will Payton, ele foi criado pelo Roger Stern. Quando o Roger Stern migrou da Marvel pra DC, ele assumiu logo duas séries. E depois ele começaria também a trabalhar com o Super-Homem. Ele fez o Starman com Tom Laley, que eu acho um artista bem limitado, certo? Eu não gosto do trabalho do Tom Laley. E depois o Roger Stern fez The Power of Atom. Era uma série do Átomo. Tinha muito tempo que ninguém trabalhava com Átomo. Eu tenho a impressão de que o Starman do Stern foi muito recalcado naquele Starman do filme, né? Então, você vê muitas referências e também eu vejo referências ao Star Brand da Marvel, né? O poder da estrela. E hoje a gente já compreende que tem a questão do Príncipe Gavin, né? Ali mexendo. Mas a ideia original era o cara que foi fazer um piquenique, né? Tava andando no mato. Ele recebeu o poder de uma estrela, né? Na verdade, recebeu aquele raio. Eu gostava da série. Achava bem agradável. Ainda que eu volto a repetir. Achasse o Tom Laley feio, bem limitado. Eu gostava de ter elementos na série, né? O cara tinha, a família tinha, assim, o pai tinha ido comprar cigarro e não voltou, né, pra família. Ele tinha um relacionamento com a irmã, que era um bom relacionamento, e também ele pegava as heroínas, né? Namorou com uma série de personagens, né, inclusive a própria Lady Quark, né, que é uma das sobreviventes da crise, ele também pegou a mulher, né? Então, era um cara competente nessa questão. A história em si, considerando que é edição 36, eu acho que é uma maneira do Robson falar, ó, esse personagem é importante aqui e eu vou construir alguma coisa. Ele insere lá com a má vontade, de modo que você nem fica muito fã do personagem, né? Você olha assim, pô, houve um Starman, mas você não dá muita importância. Eu fico com a impressão de que o Robson tinha uma má vontade com o Will Payton e uma excessiva boa vontade com o Príncipe Gavin. Eu até acho com uma coisa assim meio estranha. Eu concordo com você, tanto é que aniquilou o Will Payton transformando ele num Prince Garvey, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu acho que a gente não chegou a discutir isso, mas eu acho que é isso, né? O Garvey, na verdade, ele incorpora, ele assume o corpo, né, do Will Payton, e aí ele tem um certo colapso de alguma maneira que ele acha que é o Will Payton. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a personalidade do Garvey acabou sendo dominante, tá entendendo? Eu acho que ele, no final das contas, assim, ele sobrepujou a personalidade do Will Payton, né? Então eu acho que no final das contas o Garvey foi dominante. Tanto é que ele não volta, né? Ele fica lá, né? Com a princesa lá, né? Quando o Jack vai resgatá-lo. Mas isso é muito mais o Will Payton do que o Príncipe Garvey, hein? É, né? Muito mais, hein, meu? Acho que. Olha, por esse aspecto, Luiz, né? Você conhece esse filme que o Jamerson falou, o Starman? Conhece? Conheço, né? Do Carpenter, né? É, pô, cara, é um filmaço. Ele tinha tipo uma bolinha de gude, né? Brilhando isso, na mão, né? Isso. Um rolamento. É muito bom. Era clássico do SBT, isso aí. Era, é, passava muito na sessão das 10 no domingo. Oxe, passava muito isso aí. E a mulher era. Ela é a Lois Lane, não é? Que fazia Lois Lane, não é? Atriz? Ixi, caramba, não lembro. Eu lembro que o Starman era o Jeff Bridges, né? Isso. Cara, muito legal esse filme, assim, antigaço, né? Assim, e realmente, assim, o Jamerson falou também do Star Brand, sabe quem que é, né? O Stigma, né? Sim. Então, pô, e aí, cara, eu adoro o Star Brand, cara, adoro. Ainda mais que o Bernie pegou depois, cara, esculachou, né? Assim, né, meu? Virou do avesso tudo, assim, cara, eu adoro a série do Star Brand, adoro, assim. É a coisa que eu mais gosto, assim, é a justificativa pra ter o novo universo, assim, meu. Só o Star Brand já vale pra mim tudo, assim. Eu gosto muito, assim, meu. E realmente, assim, ele tem essa cara mesmo das duas coisas, assim, embora ao mesmo tempo, acho que não pareça, assim, não é uma cópia de nenhuma delas. Ele acabou seguindo um caminho próprio aí. Teve vida curta mesmo, assim, mas é um personagem interessante, sim. Eu acho que teve seu tempo e foi legal aí uma época. Ele tem cara mesmo de anos 90, tem, né, ele tem mullet. Só que, assim, de todos os Starman, eu acho que até o Robson também não acha ele o mais interessante. Então, falou, ó, já dei aqui a deixa, lá na frente ele vai ter sua importância e toca o bonde, né? Você falou aí que era a Lois Lane, na verdade elas se parecem muito, mas o Jamerson botou aqui pra gente no Discord, no chat, e essa Karen Allen, ela é a namorada do Indiana Jones, né? No primeiro filme, né? No primeiro e no último filme, né? É mesmo, cara. É. Ela é a Marion, né? Não, a Lois Lane, ela é a Marion. Isso. Verdade. Eu acho que foi tudo destino. Os 5 anos em que ele foi um herói foram os anos que Ted Knight esteve sumido. Jack era muito jovem e David era muito David. Foi sua época, cheia de cores, cheia de faíscas, a época de Will Payton como Starman. Deveríamos aceitar sua memória, não pelo que ele não foi, uma herança em verde, vermelho e o amor por Opal City, mas em vez disso, o que ele foi, a época de Will Payton, quando boas ações eram feitas sem mais nem menos. Ciência e feitiçaria. Edição 42, estamos em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. No universo DC havia todo um imbróglio místico, né, para que os heróis não pudessem intervir diretamente no conflito. O Jamerson tem vários artigos sobre esse tema ligado à Sociedade da Justiça, né, publicados no blog dele, né, o Silêncio dos Carneiros. Para quem tiver interesse, alguns deles estarão linkados no post desse podcast. Basicamente, o Hitler estava de posse, né, da lança do destino. qualquer meta humana que se aproximasse do Reich rapidamente seria dominado mentalmente, virando um recurso para a própria Alemanha, né? Então, tecnicamente, é por isso que a maioria dos heróis ficou de fora da guerra, né? O Ted Knight, como a gente já comentou, a contribuição dele foi científica, né? Ajudando a criar a bomba atômica. Mas essa história se passa antes disso, né? E acaba sendo um crossover com o Demônio é Trigger, né? O que é também um verdadeiro choque ideológico para um personagem extremamente cético, né? Sobre magia, aceitar a existência do oculto na forma de um demônio, né? Alguns nazistas estão em Opal City, né, para testar um encantamento escrito assim, num tal de Livro das Melodias, que não era visto desde o ano 1415, e segundo a lenda, abria uma região no vácuo onde estavam contidos anteriormente todos os males, né, que eram guardados na caixa de Pandora. Aí, se fosse aberto esse vácuo, a teoria era que ele sugaria para dentro tudo que estivesse próximo. Então, a ideia era usá-lo como arma. O Jason Blood está em Opal City exatamente para recuperar esse artefato. Jamerson, o que é que você acha desse encontro? Me parece uma intriga assim, mais contido, né? Até talvez mais sensato que o Tag Knight nessa história. Qual é a sua impressão minha? Fala aí. Eu acho que você não teve uma impressão errada, não. Eu acho que você teve uma impressão corretíssima. Esse E-Trigan dessa história, basicamente, é o E-Trigan que a gente vai desenvolver na série do Matt Wagner. É aquele cara que está controlando, ele está armando um grande esquema para beneficiar ele. A edição, para mim, vários desses tempos idos, eles têm um visual de revista de encontro norte-americana, né, que é um tema que eu gosto muito. Eu sempre falo, Reginaldo não gosta, ele já falou, mas eu gosto muito da revista de encontro, exatamente pela bizarrice. Né? Quanto mais esdrúxulo for o encontro, mais divertido é para mim, certo? E eu acho esse tipo de encontro muito bom. Primeiro porque ele me lembra muito o Hellboy. Principalmente porque foi o Matt Smith que foi o desenhista. E o Matt Smith é um cara que ele deve ter trabalhado nos rascunhos do Mike Mignola. Eu acho, principalmente quando a gente percebe que logo depois, né, um ano depois, teria o encontro com o Hellboy, aquilo ali me parece ainda mais acertado. A estrutura narrativa de nazistas, uma arma mística, isso me lembra muito alguns temas que foram trabalhados em Hellboy e é trabalhado de um modo geral na cultura pop. Eu acho que o Ted Knight tem aquele choque de realidade que ele não crê. Ele lembra um pouco o Reed Richards da Marvel, né? Ele fala que é um nível de energia, que a magia é um nível de energia que não se tem conhecimento pleno ainda, né? Que não é capaz de quantificar, de medir, de controlar, e que essas pessoas, na verdade, seriam isso, né? O Reed Richards, em outros momentos, também tem essas posturas, né, ao longo de mais de 800 edições. Mas, assim, para mim, eu achei uma história muito agradável. Eu gosto do esse trigo, assim, contido. E, na verdade, ó, o jogo é meu, vocês estão atrapalhando, eu vou fazer o que eu quero. Eu gostei muito da história, me surpreendeu positivamente. Não parece, mas esse conto ele vai ser bem importante assim, na reta final lá do arco Grand Inol, especificamente essa região no vácuo aí. Eu também acho curioso nessa história, viu, Jamerson, que, como você falou, é a terceira vez, né, que vemos esse artista, o Matt Smith, colaborar com o Robson, ele sempre com esse quê assim, do Mike Mignola no traço, bem longe assim, do talento genuíno do Mignola, claro, mas tem essa inspiração óbvia, né? E agora rola também assim, essa inspiração temática, né? Já que esse tipo de enredo é basicamente o arroz de festa em Hellboy. Você também fez essa associação, Reginaldo? Você acha que esse E-Trigan, assim, ele tá bem caracterizado aí pelo James Robson e o Matt Smith? Eu acho que sim, é uma boa história, né? Eu, de fato, não gosto de história de encontro, não. Não gosto. Eu acho que diminui os dois personagens para encaixar. Via de regra, colocam eles ou num confronto seguido de uma aliança, então tudo tem que ser muito rápido, assim. Eu, normalmente, eu não gosto de crossover ou de edição de encontro, tirando uma ou outra que quebra essa regra, que é aquela exceção que reforça a regra, aí é muito boa mesmo, né? Assim, né? De cabeça eu lembro daquele encontro dos X-Men com os Novos Titãs, que é bacana demais. Tem alguma coisa aí que de fato é boa, né? Mas é a exceção, não é a regra. A regra é ser ruim, mas essa história é boa, não é ruim não. Tava até tentando pensar, antes que você me pergunte, Luigi, de quem eu gosto mais, se é do Hellboy ou se é do Etrigan, e eu fico de coração partido porque eu não sei qual capeta eu gosto mais, viu? Eu acho que é do Etrigan. Não ia perguntar isso, não. Qual você venderia sua alma? Cara, assim, eu gosto demais do Etrigan, assim, talvez pela personalidade, né? E o Hellboy, não sei dizer, aí é que tá, eu vou falar que eu leio mais Hellboy, porque Hellboy tem mais histórias, né? Eu acho que o Etrigan, um Jason Blood, você tomaria um bom chá. Eu acho que um Hellboy você tomaria uma birita boa, assim, um conhaque bem antigão, assim, tipo numa embarcação, assim, só o bagaço, você tomaria assim, um Hellboy, assim, um trago, assim, bom, assim, tipo num porão, assim, num navio, assim, desse. Até tem uma passagem desse no história do Hellboy. Do encontro aí, vamos dizer assim, entre esses dois encontros, o que vai ter na frente e esse, eu preferi mais essa história. Eu acho que essa história é mais redondinha. Até por ser uma história só, por ela ser contida e por ela trazer uma pecinha bem importante. Essa reflexão do Ted a respeito da magia, e no final, né, eles amarram ela com alguma coisa lá que a gente viu melhor na Era de Ouro, mas isso foi trazido aí para a cronologia do Starman, que é o colapso nervoso do Ted Knight, né, quando ele teve depois dele ter ajudado o Projeto Manhattan. Eles colocam assim uma pontinha, assim, fazem uma associação que parte desse colapso poderia ter sido dele questionar as convicções dele de realidade e de, né, que ele começou a ver a magia como algo assim, né, uma possibilidade, né? Então eu acho isso interessante. Quando o cara perde as convicções, né, começa a achar que o que ele tinha certeza já não é mais tão certeza, abala mesmo, de fato, né? E ele fica, e o Ted ficou um bom tempo. Numa história mais pra frente, nós vamos comentar de novo que falam um tempo que ele passou num sanatório ou numa casa de repouso. O choque de... Você é um cara da ciência. O seu mundo é medido de uma métrica, né, em que você crê em coisas que são palpáveis, que são testáveis, que são a ciência, né? Coisas que você pode repetir, coisas que você pode dar conta. E aí você vê um demônio, porque veja só, por causa do Jack Kirby e por causa do Matt Wagner, tem um aspecto até, com todas as aspas possíveis, a gente visualiza o Etrigan com um aspecto até belo dentro do bizarro do que é o personagem. Pensa bem, o cara de ciência, ele se vê de frente a um demônio e descobre que demônios existem, pô, deve ser um choque assim, de realidade muito grande. É até um pouco mais do que isso, né? O cara da ciência, ele sempre tem que pôr a coisa em questionamento, né? A partir do momento que você congela e coloca uma coisa como inquestionável, deixa de ser ciência e ela passa a ser um dogma, né? Então, assim, o que eu acho que abala o Ted é realmente a coisa que, assim, ele não consegue entender para questionar. Esse que é o problema, eu acho. Eu acho que ele fica até prostrado no final, né? Porque, assim, até o Etrigan recua, né? Por isso que eu digo que eu acho que o Etrigan foi o sensato da história, né? É bem curioso ver isso com um personagem tão cerebral, assim, como o Ted, né? Ele fica sem alternativa, assim. Ele fica em xeque-mate aqui, né? E é um cara, assim, habituado a trabalhar com o seu destino e com o espectro, né, bicho? Eu acho muito boa esse impasse, assim, que o James Robson arruma pra esse personagem. É, que esses dois eu acho que se eram bem contidos perto dele, né? Principalmente o espectro, né, cara? Porque o espectro é, assim, o espectro é a ira de Deus, cara, né? Por mais que a gente goste do Etrigan, ele, né, ele é um demônio só, né, meu? Nós estamos falando do espectro, ele tá um nível bem acima do Etrigan, né, assim. Eu acho legal esse final, eu acho que deixa de ser uma história de encontro pra ser uma amarração interessante, onde você coloca, né, um temperinho a mais aí nessa questão, né? Você deixa o Ted, porque o Ted é uma personalidade riquíssima, e você coloca mais esse elemento nele, que enriquece um pouquinho mais. No que você crê, pouco me importa. Se isto é verdade ou uma lorota. Se você assim o quer, uma prova você terá. Em um ano, o verdadeiro inferno você conhecerá. O brinquedo que você ajudou o homem a conquistar, seu hálito ardente deverá viver e exalar. Você vai se sentir tão longe de se orgulhar por aquele poderoso cogumelo nuclear. Ensandecido deitarás em teu leito de convalescença. E do inferno eu falarei em teu peito e tua cabeça. Então este é o fim, e agora tenho que partir para em minha humilde arte meus planos urdir. Eu partirei enquanto ainda estamos a concordar. Sobre o quê? Eu já acabei e estás a me entediar. Sem nada mais por que lutar ou falar, convido-te a deixar esse lugar. Fique com os seus. Boa noite e adeus. Coisas que fazem barulho na noite. Mergulhar nesses contos dos tempos passados, eu acho que mais que conhecer a mitologia em torno do Starman, é também tomar contato assim, com vários outros personagens clássicos, né, do universo DC, geralmente trazendo para contemporaneidade, assim, ou vá lá, né, dando assim, novas luzes ao clássico. Né? E aqui, nessa edição 42, vejam vocês, né, o resgate que o Robson faz é da Lady Fantasma, né, uma das primeiras super-heroínas dos quadrinhos, e também creditada assim, como um dos primeiros trabalhos assim, sobre demanda, né, quer dizer, feito por encomenda da então Quality Comics, né, pré-DC, né, então, assim, ao então, assim, estúdio do Will Eisner, e o Eisner e Iger, né, em 1941. E isso é curioso, porque se você for atrás, consta na info sobre os criadores dessa personagem, apenas o registro, né, sobre o estúdio de encomenda, né, e o nome do artista original, que é o Arthur Paddy. Aqui em Starman, ela já havia sido citada na edição dos Arquivos Secretos de Origens como uma prima do Ted Knight, né. Não só isso, assim, uma relação assim, de respeito que inspirou o Ted a virar o Starman, né? O que vale dizer, esse parentesco foi um retcon, né, implementado pelo Roy Thomas, né, no tempo em que ele escreveu o Esquadrão All-Star, né? Nessa edição, assim, ambientada em 1943, descobrimos que a Sandra Knight vive em Washington. Ela faz parte da equipe Combatentes da Liberdade, que é aquele grupo esquisito lá do Tio Sam, né, no qual ela própria admitiu isso no quadrinho, por ser uma aliança onde os membros praticamente não tem relações pessoais entre eles. E aí a Sandra, ela vai a Opal City para caçar aquela mesma bruxa da Campina, né, que apareceu no primeiro anual, né, a edição em que o Ted e o Billy O'Dare constroem assim, um vínculo de amizade entre eles. Dessa vez existe assim, uma recompensa pela captura dessa bruxa, né, e a Sandra quer prendê-la e doar o dinheiro para um esforço de guerra. Reginaldo, diferente de mim, você já sabia dessa relação familiar entre Starman e Lady Fantasma? Eu confesso que só descobri isso aqui, né, nessa mensal. Fala um pouco também dessa edição, suas observações. Não, eu não sabia também. Eu acho que eu peguei em alguma leitura aí de Starman, falando disso, assim, né? Fizeram um monte de amarração, né, com essa personagem. Eu não sei por que fazem tanta amarração com ela, né? Ela não tem só esse fator do Starman, né? Dela ser prima dele. Ela, nessa edição mesmo, ela fala que foi ela quem inspirou ele a ser o Starman. Embora ele tenha ganhado muito mais notoriedade do que ela, e ela parece priorizar, ela fala assim, que prioriza vida particular dela, e quando ela tem necessidade, ela age como Lady Fantasma. Ela teve outras amarrações, não sei se foi publicado aqui no Brasil, a Caçadora, né, aquela Manhunter. Justiceira. A Justiceira, ela é neta dessa... Você me permite de interromper? É o seguinte, tem um blog terrível aí, a Sandra, ela teve um caso com Iron Moonhole. O Iron Munro foi um personagem, parte dos Young All-Star, que o Roy Thomas criou em 1987. Era um grupo de adolescentes que iriam substituir os quatro heróis que, da DC que não podiam existir no passado, que era a Mulher Maravilha, né, que a gente tem as consequências dela em Sandman, né, seria a avó do Sandman Daniel, a primeira fúria, né, no caso. A primeira fúria, tem o Iron Muron, o que é o Superman, tem um rato voador, que é o Batman, né, eu esqueço o nome dele, de vez em quando a gente debocha, eu coloco as imagens daqui, mas eu esqueço, certo? Que ele, na verdade, ele é um esquilo voador, né? E aí esse esquilo é chamado por algumas tribos como um morcego, né? Algumas tribos norte-americanas confundiam o esquilo com o morcego. Então era intencional. E tem um personagem aquático que era para substituir o Aquaman. É o seguinte, a equipe não durou muito, eu acho que tem 36 edições da série, é muito localizada ali, ela surge em 42 e termina antes da Segunda Guerra Mundial terminar, né, equipe mesmo no universo ficcional da DC, mas a Sandra, ela tem um caso com Iron Moon e esse caso nasce uma criança e ela leva o Al Pratt, que é o Átomo da Era de Ouro, né, que é o padrinho do A Esmaga Átomo. No momento ele assume a paternidade, né, ele registra a criança que é dada para adoção. E aí o alinhamento desse cara é um alinhamento maligno, né, que é uma coisa muito de RPG, né? Qual o alinhamento do personagem? Não, o filho se torna um cara ruim, mas ele é o pai da Kate Spencer, que é a Manhunter, mas no Brasil vai se tornar a Justiceira. Ela tem toda essa amarração aí, né? Colocam ela amarrada com todo mundo, mas no final das contas, assim, essa história mesmo eu acho ela fraquinha. Eu não sei se qual que é o propósito de colocar a relação dos dois, assim. É um vínculo que já estava lá e eles quiseram mostrar só, assim. Sim, embora eu ache interessante os Combatentes da Liberdade, mas também é um grupo assim meio esquisito, né? Não acho assim dos mais interessantes, assim, né? De todas aí, acho que é a mais fraca, sabia? Eu tenho a impressão, Reginaldo, que agora, né, assim, com toda a leitura já na minha cabeça de Starman, eu tenho a impressão que esses contos do passado, assim, eles, inclusive essas pequenas participações especiais, como a Lei do Fantasma, são pra chegar lá na frente em Grande Nol, que todos esses personagens aparecem, alguns conceitos desses contos do passado, justamente para o leitor não ter essa impressão, peraí, de onde saiu esse personagem, né? Então, assim, você tendo essas amarrações, essas pequenas histórias aqui e acolá, você vai chegar lá com a impressão assim, que essa vai ser uma série que vai se concluir sem ponta solta. Não vai ter aqui, sabe? De onde surgiu esse personagem? De onde esse diálogozinho aqui e tal, sabe? Para você chegar lá no final de alma lavada, sem gordura. Eu acho isso bacana, assim. Mais lá na frente, o leitor vai ter essa impressão. Eu acho os Combatentes da Liberdade mesmo é um negócio assim esquisito, né? Porque é o seguinte, a DC comprou e lançou uma revista, acho que em 77. Aí a revista, ela surgiu, na verdade, por causa de um encontro de verão, aqueles encontros de verão da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça. Aí quando ela comprou, ela já comprou e falou o seguinte, ó, eles existem na Terra X, que é a Terra onde o Eixo ganhou a guerra. Ok. Só que depois, o Roy Thomas, em All-Star Squadron, ele faz um retcon. Ele fala que os personagens da Quality, eles existiam na Terra 2 durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eles descobriram que lá na Terra 2 houve aquela grande invasão que foi feita, que mudou o rumo da guerra, que é o Dia D, né, que chama. É o seguinte, tem um grande plano dos aliados para invadir os territórios ocupados e lá na Terra X, né, dá errado. Aí os heróis na Terra 2 descobrem isso e eles vão para a Terra X. Então o Roy Thomas insere esse retcon. Tanto que fala que a Lady Fantasma, ela existe em All Star Square, ela existe, sim. Mas todo personagem, todo elenco de heróis da DC existe lá em All Star Square. Ela aparece num quadrinho ou dois lá, porque, na verdade, o Starman não era nem membro do All Star Squadron, né? Ele era membro da Sociedade da Justiça, que aí, durante um determinado momento, ele tem algumas histórias que dão relevância à Sociedade da Justiça. Mas, assim, concordo com o Reginaldo que, apesar de bonito, né? Bonito para fã, para homem, é uma história que a gente podia passar sem, né? Hein, Luigi? Eu não entendo o que eles colocam assim, ó, a primeira mulher a usar trajes brilhantes, a dançar a valsa sombria do crime e da justiça. Não entendo por que colocaram ela como a primeira justiceira ou super-herói. Não, mas assim, é o que eu falei lá no começo, ela é creditada como a primeira super-heroína da DC mesmo. Eu acho que ela aparece até antes da Mulher Maravilha, né? Eu acho esquisito isso, né? Esse trecho, assim, essa recordatória, é como se fosse um resgate histórico, né? Como que o James Robson faz. Porque, assim, tecnicamente, ela realmente é a primeira heroína do universo DC, né? Eu realmente achava que era Mulher Maravilha, cara. Não, não, Mulher Maravilha aparece depois. Ela é de agosto de 41, que ela apareceu em Policy Comics número 1, com data de capa de agosto de 41. Agora eu vou checar aqui a Mulher Maravilha. Caramba, cara, não sabia disso. Aproveitar que você tá pesquisando aí, Emerson, me responda também, assim, pra mim não ficou muito bem claro assim, nessa edição, mas esse poder dela, assim, da luz negra, é um dispositivo tecnológico ou é um dom sobre-humano? Não, é dispositivo tecnológico. E eu acho que ela não tinha isso nem no começo, né? Originalmente ela não tinha isso. Nem isso ela não tinha. Ela não tinha nem esse visual, né? Originalmente ela, o uniforme dela é azul e vermelho. E o uniforme você entende, né? Você passou a tarde olhando cosplay. É isso que eu tô falando. Não, eu tô vendo o uniforme dela aqui. O uniforme original dela é esse mesmo. O amarelo e verde. Primeiro uniforme dela é azul e vermelho. Você tá acessando aí a página? Então, mas você tá vendo que ela tá com a lanterninha já? É, tá com a lanterninha mesmo. Essa não é a roupa clássica dela, não? Essa verde não, amarelo. Ela tem uma anterior a essa. Bem tortinha. Eu vi. Eu vi. É exatamente isso mesmo. É. Tem um anterior a esse. Parecido com esse, mas é azul. Em determinado momento, cara, começaram a sexualizar ela, assim, demais. Se o Maurício tivesse aqui, cara, as action figure dela, cara, é assim, é... Eu encontrei aqui, ó. A Mulher Maravilha, ela foi introduzida em dezembro de 41, em All Star Comics 8. Depois ela aparece em Sensation Comics de janeiro de 42. Então, Lady Fantasma é anterior. É mesmo, cara? É mesmo. Caramba. Ah, mas esses uniformes aí que vocês estão vendo, cara, é tudo releitura, cara. Já. Olha aí, olha. Tá usando um lenço já na parte de cima, já, né? Assim. Um lenço rasgado, né? Não. Era comportadinho, cara. Era comportadinho. Era um shortinho, assim, uma camisa em cima. E pra, né, 38. Que ano que era a origem dela? 38? 41. 41? Já era, já, né? Perna de fora. Tá? Sim, esse lenço aqui é inadmissível, né? Porque qualquer noite em Opal City ou em Washington, que era a base dela, isso aí devia bater um frio aí nessas partes. Ah, cara, e assim, peraí, que peito é esse, né, cara? Era uma pneumonia atrás da outra. Não, ela tinha que usar uma mochila de chumbo nas costas pra equilibrar, né? Por um contrapeso aí nas Por que ela não agia? Não, pegou pneumonia o inverno passado, esse ano também pegou, deu certo. O que mais eu posso contar a vocês sobre Sandra Knight? No momento está parecendo que já foi bastante. Eu posso contar a vocês sobre seu amante, aquele que a queria morta. Eu posso falar sobre como eu a salvei deste patife e sobre como ela me salvou algum tempo depois. Mas esta tarde eu percebo agora que a elegante viúva Sandra Knight ainda está viva e bem. Ela merece uma visita surpresa de um velho e querido amigo como eu. E quem sabe, uma rosa. homens bons e maus. Eu queria muito ter a oportunidade de ler mais quadrinhos, assim, com a arte do Gene Ha, né? Aquele tipo, assim, de artista que melhora, assim, um roteiro, assim, mediano e faz, assim, explodir um texto ótimo, né? Mediano, assim, tipo aquelas aventuras de Ciclope Fênix, né? Do Jeff Lobb. E ótimo, assim, como o Top Ten lá com o Alan Moore. Inclusive, no run curtinho do Brad Meltzer na Liga da Justiça, eu posso dizer que ele fez a melhor história, né? Que era aquela do Arqueiro Vermelho e a Vixen, né? Estão soterrados. E aí os quadros iam se estreitando, assim. Eu não lembro se chegou a levar o Eisner daquele ano, mas essa história foi indicada naquela categoria de melhor história individual. Aqui em Starman, assim, o Gene Ha, ele já havia colaborado na primeira minissérie do Sombra, né? Que será o nosso próximo episódio. E agora ele volta para fazer um dos contos dos tempos passados, né? E para variar além disso, né? Dá vontade, assim, de ver mais, assim, da Opal City dele. Ainda mais que o ano é 1952, né? E ele parece que transporta, assim, para a página aquela elegância natural, assim, do período, né? Sobretudo quando vemos, assim, no início aquele jantar, né? Entre o Bobo Bennett e o Sombra. Esse período, só para relembrar, marca o retorno do Ted Knight ao manto, né, do Starman, depois de ele ficar, como o Reginaldo falou ainda agora, 4 anos afastado, né? Por conta daquela internação numa clínica psiquiátrica. E aí é uma história, assim, de sincronicidade, porque temos dois vilões que não são vilões de verdade, né, e dois heróis que não estão no seu auge, né? O Bobo tá querendo alertar o Sombra que o Starman tá para sofrer um ataque do Geada e mais dois vilões semi-aposentados com o uso de snipers, né? Enquanto que o Ted ajuda, né? O brincalhão, né? Como traduzir aqui na Panini. Na verdade, é o Chuck Lane, né? Um policial nova-iorquino, recebeu uma dica que Bobo Bennett tá em Opal, né? Reginaldo, quer comentar essa historinha e no que resulta essas parcerias? Cara, é de fato, assim, apareceu o Sombra, já cresce a história, né? E ele tá bem pra caramba. E o Bobo também é, né? O Bobo Bennett também é um personagem que é demais. O envolvimento dele, assim, ele é, num primeiro momento, você pensa nele como um brucutu, né? Um cara muito simples, ou então aquele vilão que tá querendo se regenerar. E ele não é só isso. Ele tem uma ética própria, né? Que você poderia até falar que é uma ética distorcida, mas não é. É uma ética própria. Então ele pede ajuda pro Sombra, porque ele, apesar dele ser ladrão, ele não é assassino. E aí, ao mesmo tempo, ele também não quer ser dedo duro, ele não quer entregar os outros bandidos. O cara tá em conflito, né? Com a personalidade dele, assim, né? Com a essência dele. Ele tava aí a caminho, né? Ele tava, já tinha uma semente aí do que ele iria se tornar no presente, né? Talvez o tempo que ele ficou preso foi o necessário para ele cair em si, mudar realmente, né? Porque você vê que, na essência, ele é uma pessoa realmente boa, porque ele não queria que o Starman fosse assassinado. É uma atitude covarde, porque nós estamos falando de 3 vilões reunidos com mais 2 sniper numa tocaia. E o que é interessantíssimo é o Sombra, né? O Sombra, sim, também tem uma ética própria, e ele é caramba, eles estão conversando na sombra. Realmente, a arte do Gene Ha é fantástica, né? A hora que ele some é muito lindo, assim. Eu acho toda essa edição com muito cara de Minuteman, aquela coisa desses heróis, assim, que eles realmente não estão na sua melhor forma, não são também aqueles super-heróis, e eu adoro isso. Eu não gosto daquele nível de poder extremamente alto. O personagem mais poderoso aí é o Starman e o Sombra, mas eles manifestam muito pouco poder, e o Starman, ele tá se recuperando, tá voltando à ativa, mas, assim, não tá na sua melhor forma. Os vilões também não são grande coisa, mas o Geada, por exemplo, é um personagem, vira e mexe ele aparece, e também é um personagem interessantíssimo. Cara, é uma história muito legal. Talvez seja dessa série aí de histórias do passado, é uma das melhores, porque ela é muito legal mesmo, assim. Tem a história lá do Velho Oeste, que é tão boa também, acho que talvez seja um pouquinho melhor até. Mas essa é muito legal, porque de fato você vê o herói desanimado, o vilão pensando, né, nas atitudes. É interessante, né, Reginaldo, que o Bennett, ele faz de tudo para que o Ted Knight não perceba que ele tá ajudando ele, né? Talvez, eu acho que a gente até esqueça de comentar isso, eu não sei, porque isso é uma passagemzinha, assim, bem rápida. Acho que é lá em Grand Guignol, eu acho que ele comenta. O Ted, ele saca que o Bobo fez isso. Isso é bem legal, essa sutileza, assim. Isso não fica à toa, não. E você falou aí dos Minutemen, né, do Alan Moore. Cara, esse Bobo Bent, eu tava tentando lembrar quem ele me parecia, sabe? Eu fiquei assim, porra, no déjà vu. E exatamente esse é um personagem que não é criação do Alan Moore, mas ele usou e a gente adorou, assim, na, naquele lá do terceiro volume de Nemo, aquele Hugo Coghlan. Pra mim, bateu assim, porra, é que nem o Hugo Coghlan esse personagem, esse Bobo Bent. Inclusive, ele é aquela estica, né? Ele gosta de andar bem arrumado, né? Com aqueles ternos, assim, bem clássicos. No presente lá, ele faz uma amizade, assim, improvável com o Jack, né? Com aquelas tatuagens dele que são impecáveis, né? Que a pele dele tá sempre se regenerando, então as cores das tatuagens dele não se perdem. Cara, eu acho um personagem fantástico. E, como a gente discutiu na outra vez, é um personagem original do James Robson, né? Ele criou pra série Starman. Ele não existe, assim, no universo desse convencional. Ele fala, inclusive, pro Sombra, né? Pra ele não contar, né? Pra ninguém. Isso, né? Isso. E é engraçado que o Sombra também fez uma coisa parecida com né, o Flash lá, o Joe Ciclone lá, né? Também acho que salvou ele, né? Naquela história. Também pediu pra não contar nada, né? Pra eles... Ele também tem aquela faceta, eu não diria heróica, mas ele tem, né? Um lado, né? Honrado, né? Os dois têm um lado honrado. Que são aqueles personagens que, mesmo eles tendo algumas atitudes incorretas, você torce por eles, né? Eles não são totalmente corrompidos. O Sombra é do caramba, né, cara? Eu já falo já que eu adoro o Sombra e ele aparece, eu só não gosto da escrita dele, porque do resto eu gosto de tudo, assim, do Sombra. Eu acho ele legal demais, assim, né? O fato dele ser muito antigo, né? E ele ter essa questão de proteger a cidade. Às vezes ele é mais protetor até do que o Starman, né? Ele é como se deixasse o Starman fazer a proteção pública ou ser a figura de proa, assim, né? A figura de frente de Opal City e quem de fato, assim, falasse, ó, quem vai proteger ela da coisa perigosa mesmo, de qualquer gravidade, pro que der e vier, sou eu, né? A cidade é minha. Eu acho ele interessantíssimo, assim, né? Acho que até a combinação, né, do Starman ter os poderes luminosos e ser uma estrela, né? Irradiar luz, assim, e o contraponto do Sombra, né? E ele ter esses poderes sombrios, eu acho demais essa construção aí dos dois. E aí, James, o que, é que você achou dessa historinha aí do Bobo Bent? Veja só, eu gosto muito da arte, a história eu acho qualquer nota, né? O Jester me lembra muito o Polichinelo, né? Que Polichinelo é um vilão do Demolidor, tem as mesmas características de Bobo da Corte. Eu acho que Polichinelo tem poucas aventuras publicadas no Brasil. Aí o Jester, eu fico querendo saber por que o James Robson estava tão incomodado com os personagens da Quality, ou se alguém soltou uma bomba no colo dele, ó, nós estamos perto da renovação, esses personagens têm que publicar uma história. Eu não sei se vocês sabem, mas as editoras, para renovar os seus copyrights, eles têm que publicar uma história a cada tantos anos, né, com os personagens. Então, para o James Robson, alguém ter chegado e falar, ó, você tem que usar aqui esses personagens, porque senão eles vão cair em domínio público. Eu gosto da história, a arte é muito bonita porque é o Gene Ha, mas eu acho uma história, não me convence, né? Não é uma história assim que teria prazer em reler. Trata uma história simplesmente de um cara, aquele jogo de cena, os dois se importando e com medo de admitir, né? Tipo assim, o cara, ele quer falar o seguinte, ah, eu só sou ladrão de banco, eu não sou assassino. Que é um negócio que anos depois a DC usou até numa versão do Sindicato do Crime. Que o Sindicato do Crime fala textualmente isso. Não, gente, a gente não era assassino, a gente era ladrão de banco. E aí versões posteriores do Sindicato do Crime mostraram eles como assassinos, genocidas, né? Então, eu acho uma história, não vejo grande valor, exceto a arte, que é belíssima. Tem uma informação assim, importante nessa edição, é que ela sai exatamente assim no momento em que o editor, o Art Goodwin, ele falece. Né? E aí no finalzinho dela tem dois textos assim, homenageando o arte, né? Um do Tony Harris e o outro do James Robson. Os dois, assim, eles devem muito, né, ao Art Goodwin, mas a mensagem do Robson, eu acho uma porrada, porque ele o considerava seu mentor, né? O cara que realmente fez esse gibi nascer e engrenar, né? E é um negócio bonito, assim, de se ler, porque o Robson, ele fala, assim, de um nível de colaboração que muito provavelmente ou se extinguiu ou tá prestes a se extinguir, né? Que é o roteirista, assim, abrir o jogo, assim, para o seu editor e ter que discutir a história, né? E convencê-lo de que aquilo, assim, tem um direcionamento, assim, tem uma razão de existir, né? Em um trecho, assim, o Robson fala que tava de olho no gibi do Starman, né? Will Payton, e já se especulava que a revista seria cancelada, né? E aí ele pediu ao Art Goodwin que o considerasse para fazer uma nova revista, né? Se ela viesse a ser relançada em algum momento. Aí ele achava que o Art nem tinha ouvido, né? E aí quando a oportunidade surgiu, ali naquele boom, assim, de zero hora, o Robson, ele revela que o Art telefonou para ele avisando que o personagem estava disponível, né? Eu acho um texto, assim, bem tocante, né? Você chegou a ler, James? Você acha que na DC, assim, e a Marvel contemporânea, ainda existe, assim, relações assim entre equipes criativas e seus editores? O que é que você acha? Ó, eu cheguei a ler, também me emocionei e gostei mais de uma parte aqui que eu vou ler, ó. Isso é parte do texto. Senti que Art Goodwin era o meu mentor, bem como meu amigo. O sucesso que eu desfruto, o faço com a confiança e a orientação de Art. Sei que Tony Harris se sente exatamente da mesma forma, sendo artista que há 4 anos atrás não tinha nenhuma direção real para sua carreira e só 2,5 edições de Raça das Trevas como exemplo de dedicação mensal. Apesar disso, Art deu uma chance a ele e ganhou a aposta. A passagem de Tony durou quase quatro anos, e quando nós começamos, Art e eu rezávamos para que durasse pelo menos as 4 primeiras edições. Pô, é assim, ele faz um elogio ao Art e ainda dá uma alfinetada no Tony Harris, né? Ele reforça as alfinetadas que ele tinha dado, mostrando que ele ficou profundamente magoado com o Tony Harris ter saído da série, né? E quanto à pergunta que você me fez diretamente, certo? Eu acho que não há editorial de qualidade hoje. Existem alguns editores ainda antigos que trabalham, o Brevoort, perdoe se não é essa a pronúncia, mas ele ainda trabalha na Marvel. Eu acho o trabalho dele muito bom. Ele estava lá desde os anos 90, né? E tem várias séries, mas o editorial hoje é ruim, e as editoriais hoje são pessoas que são bem mesquinhas. Eles não têm, assim, o nível de Shooter. Eu não falo que o Shooter era mesquinho. Eu falo que ele sabia dirigir uma empresa para dar lucro aos acionistas e entregar qualidade e responsabilidade aos leitores. Quase todas as mudanças que o Shooter fez foram para melhores, especialmente no caso da Fênix Negra. Então eu acho que hoje o editorial está arrombado. E aí, Rejão, quer comentar essa passagem, esse texto que você chegou a ler? Eu li sim. Eu realmente acho o que o Emerson falou é verdade. Ele está magoado, né? Para o cara realmente, assim, se despedir do mentor e dar uma alfinetada no desenhista, cara, assim, depois ele se desculpa, tudo, fala um monte, né, do Tony Harris, mas tirou as tatuagens do Jack, e você vê que isso daí realmente deixou ele magoado por algum motivo. Tem coisas que não estão bem detalhadas, mas você vê que não acabou bem, não, essa parceria. Eu acho que Starman perdeu com a saída do Tony Harris. E do Art Goodwin não tem muito o que falar, assim, né, cara, é um puta de um, né, um cara importantíssimo pra indústria, e todo mundo que fala dele fala com um tremendo respeito, assim, né? Então acho que realmente é tocante o texto mesmo, é realmente de fato tocante. É daquelas coisas, assim, parece que a indústria se modifica, né, com o tempo, e algumas personalidades não vão se renovar de jeito nenhum, né? Eu tava lendo o compêndio, né? E aí no compêndio tem, ó, a história do Batman com o Hellboy. E ela vem depois da do Bobo. No da Panini também é assim, deixa eu ver. Ah, o do Hellboy tá no encadernado da Panini? Tá. Depois da história do Bobo, tem uma arte do, que eu acho que é do Tony Harris, muito bonita, branca e preta. Tem no seu também? Tem uns textos, peraí. Do Sombra, tem o texto do Sombra, do Diário do Sombra, e aí começa... Tem uma arte do Tony Harris para a morte do Arthur Goodwin, né? Aí depois tem um texto From the Shade Journal, isso. Né? Isso que é um, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 páginas. E aí começa o Batman Hellboy Starman. Mesmíssima coisa. E o 1 milhão, que a gente vai falar em seguida, ela vem depois do Starman 47, é aquela com desenhada por Steve e El, quando eles começam a ir para eles estão indo nas estrelas, e aí a gente vê alguns personagens agindo aqui na Terra. Ô Jamerson, esse brincalhão... Não, ia falar bobagem. O Jester. É, ia falar bobagem. No Jester da Quality. E ele lembra um visual do Bobo da Corte. Agora eu não entendo por que o Jester da Marvel foi traduzido como Polichinelo. Ah, o da Marvel. Porque aqui ele tem um nome também, ele fala outro nome aqui. Qual que é? Ah, Pândego. Pândego é feio. Eu ia falar, Jamerson, eu ia perguntar, falar, pô, mas você acha que ele era uma mistura do Pacificador, o Jester, pra fazer o comediante? Mas não é da Quality, é da Charlton, né? Charlton. É, o... Caramba, cara, que confusão que eu fiz na minha cabeça, meu. Né? Caramba, velho. Mas ele parece, sim, na hora eu lembrei a primeira fase do comediante, né? Se você pensar, cara, a Silk Spectre, ela é muito a Lady Fantasma. Porque, na verdade, além de ser a Lady Fantasma, né, vem naquela tradição de heroínas que nos anos 80 já tinham também uma segunda geração. Mesmo que ela não tenha uma filha, né, que seguiu dela. Bennett se move com impressionante rapidez quando precisa. Verdade, ele normalmente se joga como se estivesse bêbado daqueles martinis que ele tanto gosta. Mas mesmo hoje em dia, quase 50 anos depois, como um improvável herói bancário, ele se move com graça e agilidade. Em 1952, Jake Bennett era como um gato, como um felino, não como um boêmio. É estranho, mas pensando nele e em todos os seus crimes, nunca ouvi se mover com tal desespero quanto naquele dia quando Ted Knight corria risco de vida. E com uma determinação impiedosa e felina, ele eliminou a despercebida ameaça ao Starman que mirava do alto. DC 1 milhão. Essa é uma edição especial que dobrou a esquina, não por opção própria do James Hobbs, mas como um daqueles spin-offs institucionais que acontecem assim na esmagadora maioria das mega sagas, dos grandes eventos, que até hoje são regra, tanto na DC quanto na Marvel. Como o próprio nome sugere, nessa história é ambientada dentro de DC 1 milhão, né, que conceitualmente tinha o Grant Morrison como seu mentor, né, numa minissérie principal, que se enraizava na mensal da Liga da Justiça, também dele, e todos os outros títulos do universo DC. Era muita coisa, né? Eu acho que dá até pra dizer que pode ser um dos maiores crossovers multisséries da história da DC. Bem resumidamente, era sobre a vinda da Legião da Justiça A, né, do século 853, assim, como uma celebração ao legado do Super-Homem e a Liga da Justiça, né, onde a equipe do futuro ficaria no presente, né, enquanto a do passado, ou daquele nosso presente à época, iria participar de festejos e jogos em homenagem aos 7 integrantes clássicos, né. Cronologicamente, assim, um spin-off dedicado ao Starman, ele se passa na época de Estrelas do Meu Destino, né, ou seja, com o o Jack viajando pelo espaço com o Mikal em busca do Will Peyton, né? Então, ela é uma visita do Ferris Knight, né? Ao observatório do Ted, né? Enquanto o Ted tá sendo atacado, assim, por um vilão oportunista, né? Na ausência do Jack. Esse Ferris diz ser um descendente distante dos Knight, né? O que, a princípio, surpreende o Ted, mas mais pelo fato de descobrir que seu legado foi tão longe, né? Até mais além que o século 30, né? Que era o da Legião Convencional. Portanto, um dos futuros conhecidos mais distantes do universo DC. Só que esse Ferris não é exatamente o que Ted esperava, né? É que ele acaba sendo um traidor, né? Um vilão, por assim dizer. Por estar associado à reprogramação dos Solares para destruir o Super-Homem no século 20 e interromper todas as dinastias super-heróicas que viriam a se concretizar. O que ele não contava, entretanto, é que o Ted era bom de lábia, né? E planta assim, uma sementinha na cabeça dele, fazendo o Ferris reconsiderar seu curso de ação. O que você acha desse spin-off, Reginaldo? Mesmo sem a leitura da saga principal, essa historinha se sustenta sozinha? Diz aí. Não, eu acho difícil de se sustentar sozinha, cara, porque realmente é confusa, né? Eu acho desse 1 milhão muito legal, o conceito. Eu não acho ruim, eu acho muito legal mesmo, assim, a ideia. Só que eu acho que ela é muito extensa, né? Assim, ela pega todos os títulos da, né, da DC, explorou alguns melhores, outros piores, e ela encaixa aqui na série, né, no Starman. O interessante é que, assim, o Starman do século 853, ele é um personagem dessa liga, né, dessa legião, né, da justiça, né? Ele é um personagem de primeiro escalão mesmo. Então ele tem destaque, e na mini ele tem mais destaque ainda, né? Ele tem muito destaque, então, então você tem que tomar cuidado, assim, o que você faz com ele, porque ele acaba sendo um personagem chave para a história. Para quem não leu a mini, né? Ou então para quem tá hoje em dia, para quem tá comprando, né, esses encadernados da Panini, pegar aí do nada, né, e bater o olho nessa história, eu acho difícil. Claro que é difícil de entender, mas não é de todo impossível. Quadrinho é isso, cara. Quadrinho é você pegar uma coisa desconhecida e correr atrás para entender. Também não acho coisa do outro mundo, né? Você entende que é um Starman do futuro, é um antepassado da família Knight, né, que tá vindo fazer uma visita, né, pro primeiro Starman, e que é muito, isso é muito legal. A história é muito bacana, né, em si. A hora que você entende o contexto da coisa, ela é muito bacana, né? E o fato de você, assim, necessariamente você entender que o legado, o nome Starman, nunca vai estar necessariamente vinculado a ser um herói, ele pode ser eventualmente um vilão. Eu acho estranho só eles amarrarem isso, falarem que isso daí pode, assim, é parte do genes da mãe, da mulher lá da Névoa, né? Da filha do Névoa, né? Que é uma coisa assim, né? Não é tão isso, cara. Depois de tantos séculos, né? De tanta água debaixo dessa ponte, nada garante que uma pessoa vai ser, né? Que uma família, que um nome vai estar sempre vinculado a boas ações e boas atitudes, né? Eventualmente vai ter pessoas boas e pessoas ruins tomando atitudes certas e erradas com o nome ou, né, a alcunha do herói envolvida, né? A alcunha Starman envolvida. Mas deixa eu te perguntar, esse foi o primeiro que apareceu assim com caráter dúbio, né? Não. O Starman, viu? Não, ele fala... Assim, na série, ele diz que houve outros antes dele. Inclusive, ele fala que talvez a sementinha foi exatamente o filho de Jack, né? Com a névoa, né? Não, mas não entendi sua pergunta, então. Qual que foi sua pergunta? Não, mas eu tô dizendo assim, o primeiro, assim, Starman vilanesco que aparece, com a moral, assim, discutível, foi esse aí, não foi? Todos os Starman, que a gente já sabe que existe. Esse foi o primeiro com um caráter duvidoso, né? Sim, que é apresentado sim, né? Que é apresentado sim, mas ele fala de fato que teve outros, né? Foi. Que vão ter outros, né? Ele fala que vai ter 3 mil anos sem nenhum Starman. A história também, assim, é muita coincidência. É quadrinho, né? Não tem outro jeito. E o bisavô dele, né? Ele é um Knight também, né? O nome dele passou todos esses séculos. Ele foi abandonado, acho que é um asteroide, alguma coisa assim, e ele encontra o bastão cósmico nesse asteroide. Então, quer dizer, é muita coincidência. Cara, tá valendo, assim, né? É quadrinho, essas coisas acontecem, que aí o legado recomeça, né? Parte da frustração desse Starman é isso. Ele é obrigado a carregar, né, o peso desse legado, que é um puta de um mimadão, né? Assim, é um cara que não tem a desculpa pra ele tomar essas atitudes erradas, é um tanto quanto injustificada, né? Que ele não pode abandonar a função, porque ele gosta da parte boa, ele só não gosta da parte ruim, ele gosta do que vem de bom envolvido com o nome, né? Com o fardo Starman, ele não gosta das obrigações. Aí é muito fácil, né? Você ser uma figura pública ou você ser um herói mesmo, né? Porque no final das contas, ele ainda fala que ele é influenciado pelo Solaris, né? Que é o sol artificial lá da série e tudo, mas toca o barco, vai, vamos, segue, porque é uma explicação um pouquinho chinfrinha, eu acho. Eu acho que era muito mais fácil falar, sabe, eu sou canalha mesmo e tá acabado, porque realmente a desculpa dele é furada. O que ele vai fazer lá no observatório lá do Ted é mais interessante do que essa conversa toda, porque ele vai buscar um pedaço de kryptonita que o Ted tinha encontrado no passado, lutando com um vilão, que ele vai usar depois pra enterrar, acho que em Marte, né, que isso daí relaciona com a série, né, com descer 1 milhão. Quer dizer, você vê que dá uma volta muito grande, assim, né, pra ser um tie-in. Eu acho muito enrolado, né, pra tá aí inserido, né, que vai de nenhum lugar pra lugar nenhum. E a história, no final, nem termina, porque ele vai matar o Ted, né, realmente ele não tem escrúpulo nenhum, ele vai matar o Ted, e aí o Ted, conversando com ele, apela pro lado, fala assim, ó, você tem um lado bom e um lado ruim, eu tô vendo, mas o Ted começa a apelar pro lado, né, heróico dele, e o lado realmente, vamos dizer, altruísta, apela pra ele, e no final das contas ele larga e sai voando e vai embora. Depois só que você vai saber isso em Descer 1 milhão, que ele acaba ouvindo, né, realmente as palavras do Ted é que transformam ele, né, e ele de fato, ele não chega a se regenerar, mas ele acaba até, de fato, tentando, né, pelo menos enfrentar o Solaris, para pelo menos falar, pelo menos eu tentei, né, mesmo que não valesse de nada agora, nessa altura do campeonato, depois de tudo que eu fiz errado, pelo menos eu tentei, pelo menos as palavras do Ted surtiram efeito nele, né. Eu acho uma história legal, acho interessante, eu acho a questão do legado aí bem aplicada, assim, eu acho bem legal, eu acho que é a cara da série, para quem tem todo o contexto, é muito legal passar assim por ela. Para quem não tem, eu acho um pouco confuso, sim. Eu acho realmente difícil. Eu passei, né, Luigi, falei para você a frase, né, que ele que depois ele fala, não é nem aí na série, né, ele fala depois, acho que é em Descer 1 milhão 3, né, esse Farris Knight, ele fala assim, ó, o que realmente me fez desistir da traição foi o brilho nos olhos do velho cavaleiro, o uniforme, a herança, como se tudo ainda fosse novo e significativo. No futuro, nada importava, porque tudo era possível. Eu só vendi a alma para Solaris porque não conseguia pensar em nada melhor para fazer. Essa é a verdade honesta. Eu não poderia comprá-la de volta, eu sabia disso. Mas seria honrado tentar. Eu não gostaria que Solaris apagasse aquele brilho, a luz do velho cavaleiro. Eu acho bem legal, cara, assim, é que toda a conversa que ele teve com o Ted surtiu, assim, um efeito nele, pra pelo menos ele ter uma atitude final honrosa, né? Ah, cara, eu acho muito bom isso aí. Você mostrou pra mim esse recordatório ontem, e eu lembrei exatamente dessa página aí que eu botei no Discord aí pra vocês, né? Quando é o momento que ele vacila, né? Que ele tá com um bastão cósmico pra matar o Ted, né? E ele tá uma olhadinha, assim, pro uniforme. O uniforme clássico do Ted. E depois vai embora, né, do observatório. Cara, eu achei muito bom isso aí, bicho. Esse momento de hesitação e arte é do Peter Nyberg, né, o cara lá que substituiu o Tony Harris, né. Mas aí, James, o que você acha dessa historinha aí, do Ferris Knight? Ah, você perguntou pra pessoa errada, porque eu sou um fã declarado de Descer 1 milhão. Eu acho que é uma série perfeita, certo? Não é a maior série, viu, Reginaldo? É, agora no milênio a gente tem eventos com mais de 100 partes, né? E esse evento aí era pequenininho, né? De 40 e poucas partes. Eu gostei da história. Primeiro que eu gosto dessa ideia do legado. Um descendente milhares de anos no futuro voltar para encontrar com o antepassado dele. E aí, esse antepassado tem uma influência tão grande que é capaz de redirecionar as ações dele. Pô, eu acho muito boa. A série é muito boa. O conceito de ser um milhão é um conceito tolo, porque todo o universo de quadrinhos tem isso, né, do legado, né, a gente vê isso muito em Flash e personagens que começaram lá na Era de Ouro, mas é isso, Morrison vai lá e aproveita e tira o melhor disso, pô, 1 milhão de meses depois de Action Comics número 1, gente, isso é muito legal, as ideias, os conceitos, colocar um sol ali na altura de Júpiter para aquecer os planetas externos, de modo que pudesse haver vida, mesmo que não fosse nos planetas, mas que fossem nos satélites, Plutão ser um planeta de prisão do Batman, o Robin 1 milhão ser, na verdade, a alma ou a psique do Bruce Wayne inocente antes do trauma da perda dos pais. Eu acho isso muito legal. Você pode dizer que tem alguns que não acrescentam nada? Tem vários que não acrescentam nada. Mas eu tenho quase todos. Deve faltar um ou dois, certo? Comprei numa outra época. Eu os adquiri com base na série nacional, que não tinha sido publicado pela Abril na época. Eu adquiri importado. É uma compra que continua até hoje e gosto demais. Eu acho que o uso que o Robson faz é excelente. E respeito a opinião de vocês, eu acho que o Tony Harris é importantíssimo, mas o Peter não fica devendo nada a ele, não. Maldito seja, Ted Knight, não posso mentir pra você. Não sei porquê, eu não sou tudo que pareço ser. Ou melhor, sou mais do que aparento. Eu sou Ferris Knight, o Starman. Sou o defensor de Solaris, o Sol Artificial. Membro da Legião da Justiça, e tanto no distante século 853 quanto aqui no limiar do século 20, eu sou um traidor. De um homem rico. Eu acho que essa edição 54 se virou a minha favorita desses tempos passados, né? Ela é ambientada em 1899 e conta a origem da construção da nave que o Jack Knight viria a usar no presente para viajar ao espaço e, como a gente já disse, salvar o cunhado, né? Will Payton. Não é bem uma origem, mas sim uma subversão daquele primeiro caos, né? Lá do Sombra, lá na edição 6, né? Ali no comecinho, né? O contrato era salvar uma herdeira daquele hipnotizador interesseiro, né? Aqui na 54 é o contrário, assim, os parentes do inventor Herman Moll querem fazer com que ele pare de investir seu dinheiro na loucura que é construir essa espaçonave, né? E aí eles querem que o Sombra ele mate o Herman, né? E seus primos herdem o dinheiro antes que ele torre tudo nesse projeto. O Sombra declina desse contrato, né? E avisa ao xerife Brian Savage, né, que esses primos certamente vão contratar outro assassino para cuidar do Herman. Essa edição marca o retorno, né, do artista Craig Hamilton, né, que vimos e elogiamos muito nas histórias das lendas da Terra Morta, né, e na do Mikal, né, nos anos 70. Aqui eu acho que ele está ainda melhor, porque me parece que a referência é o Tenente Blueberry, né? Do Blueberry, né? Do Moebius. Você teve essa impressão também, Jamerson? Quer comentar o desenlace dessa historinha de faroeste? Olha, eu achei a história belíssima. A maneira como ele conduz a história, o uso dos quadros. Eu não fiquei com a impressão da relação com o material do Moebius. Porque o Hamilton, ele por si só, ele já é um artista perfeito, né? Eu não sei dizer a questão do perfeito, né? Porque a gente avalia outras coisas, como quantidade de produção. Mas assim, a impressão que eu vejo em cada página dele é um requinte, uma coisa bem pensada. Por exemplo, tem hora que ele divide as páginas, tem muitos quadros, né, que ele divide as páginas em duas áreas distintas e uma corresponde à ideia que tem na outra. Então, assim, eu acho um trabalho distinto, é um trabalho superior. A trama em si, ela faz um sentido especial para a gente, mas eu falo tranquilamente que a arte do Hamilton é bem superior ao roteiro do Robson, que não é ruim. Veja só, eu não estou falando que o roteiro do Robson é chifrinho. Eu estou falando que o roteiro é um negócio assim meio sem surpresas. Mas a arte do... Por exemplo, detalhes como, por exemplo, na hora que saca as armas, ele coloca dois galos brigando, ou a divisão das páginas, isso tudo me surpreende muito. Quando ele mostra as gerações dos irlandeses, né? Isso tudo me surpreende muito. Ele é um cara muito competente. Tem um determinado momento assim que ele faz umas divisões da página, ele coloca umas corujas, faz uma divisão assim em várias sequências, tem um bang bang, e em uma página ele consegue resolver muito bem um bang bang, simplesmente porque ele divide a página em vários quadros e em nenhum momento fica cansativo. E você gosta de parar para apreciar o trabalho. Sinceramente, era um cara que eu gostaria de, se não numa mensal, mas poder continuar a ver o trabalho dele evoluindo. Eu não sei se vocês perceberam, mas um dos quatro assistentes lá do Xerife Savage, né, é também um moderno. E a melhor parte dessa edição, na minha opinião, é logo o recordatório inicial, quando o Herman dá a entender o quão ele desacreditado ou incompreendido ele tem sido, né? Talvez pela sociedade pela própria família, meio que bota o pau na mesa, né? Diz que a obra dele vai perdurar, né? Isso para mim parece muito também um subtexto assim do Robson, né? Falando de Starman, assim, como obra, como algo que vai vingar, né? Que vai prosperar. E como a gente bem sabe, prosperou, né? Reginaldo, você acha também que esse Herman é tipo o Robson falando ali também? O que é que você acha dessa história? Se for, né, se ele usou esse recordatório aqui da primeira página para massagear o ego aí dele ou para fazer aí um discursinho, eu acho pretensioso, né? Porque realmente, assim, quando ele fala, de fato eu me comparo a um santo, sou impelido por minhas crenças, tal qual um santo, quando a dor e a adversidade nada significam em face da resplandecente verdade. Se ele fez isso, é isso que você achou que ele estava querendo dizer em relação ao trabalho dele, Luiz? Cara, acho que você leu, assim, boa parte dos extras, dos volumes da Panini. Teve um momento, assim, que o Robson, ele estava surtado, né? Aliás, vários momentos, né? Então, assim, eu não duvido assim, não, que ele esteja realmente, assim, colocando algum subtexto aí numa fala desse. Não, claro, isso é a gente especulando e tal, mas, assim, eu acho bem possível, sinceramente. Eu vejo uma megalomania do inventor, né? O inventor se comparando isso, a Deus aqui, né? Agora, se o autor está se comparando a realmente a fazer algo grandioso, assim, então, não sei, Luiz, eu não tive essa percepção. É um pouco pedante, assim, né, do autor fazer isso. Não sei, eu não percebi isso. De fato, eu não percebi. Eu não vejo o Robson desse jeito, assim, né? Ele admite que ele era assim. Se você volta lá pro volume 1 lá, ele chega a dizer que ele chegou a ter meio que inveja, assim, do Neil Gaiman lá pro Sam. Ele meio que se ressentia pelo sucesso alheio. Então, assim, eu vejo realmente, assim, em algum momento ele foi esse cara. Porque já mais na reta final da série, talvez ele já não fosse mais aquilo. Talvez ele pegou assim, não, eu acho que eu era daquele jeito no comecinho e vou botar aqui nesse personagem. Eu vejo os textos dele lá no final com muito, assim, um confessionário, assim, do que, sabe, já passou, então eu posso falar. Eu gosto dos textos dele, não é que eu não gosto, eu acho até assim, muita sinceridade, assim, até demais, assim, até exagerado, assim, se for tudo de fato, assim, né? Mas, assim, sabe, inveja do Gaiman, pô, tem inveja do melhor, tá ótimo, né? Você é ruim, você tem inveja do mais ou menos, inveja do cara do seu lado, né? Aí é mesquinho, né? Quem não teria, né? É, inveja do vizinho, tudo bem, mas inveja do cara que tá, né, que tá conquistando tudo e que é o melhor, pô, aí é difícil mesmo você não sentir inveja, né? Aí, de fato, você tem que ser um cara realmente muito altruísta, né, pra não sentir inveja de um cara desse. Ele realmente coloca, é a obra da minha vida, ele vai escrevendo assim, é a voz do autor, eu entendo isso que você quer dizer, Luigi, não é que eu não entendo, não, eu só não associei tão a ele, porque aqui ele tá realmente, se ele tá fazendo um discurso assim, se de fato é isso, é realmente de maluco mesmo, assim, porque no final das contas, acho que esses caras também não se perdem tanto, né, assim, sabe, o cara não tá fazendo um negócio tão grandioso, assim, é uma revista mensal, ainda mais de anos 90, que não tinha toda essa notoriedade, assim, quadrinhos, né, assim, tão alto lá, né, não sei se o cara ia ter uma loucura dessa, assim, um rompante desse, assim, no meio da edição 54, o cara, vou conquistar o mundo começando por aqui, né, não sei, eu acho que não, cara, não desse nível, assim, né, na história dele, o inventor se compara a Deus e, por outro lado, nas entrelinhas, está se comparando ao inventor, não sei se é desse nível, assim, porque é muito louco mesmo, assim, né. Eu gosto também dessa história, eu acho ela muito bacana, assim, né, a gente tá falando aqui daquela saga espacial, né, daquela space opera, e no meio dá uma pausa, né, e você vê a construção da nave, daquela nave linda, e não podia ter uma arte diferente para acompanhar, é daquelas páginas que toda vez que você vira, você se encanta mais a cada página, a cada virada de página, ele insere um detalhe, um colorido, ele insere um passarinho diferente, você pode reparar, é muito legal, né, e é um layout de página, aquele layout que ele põe os ajudantes dele, né, investigando as regiões, ele usa a estrela, né, de xerife no centro, é lindo, lindo, lindo, assim, é lindo, linda, essa edição é linda mesmo, é realmente linda, eu gosto particularmente, aí é uma questão de gosto pessoal, eu gosto da arte do Genirá, e do meu gosto, daquela sobriedade, aquele tom pastel lá, mais sobre, mas isso é um gosto pessoal meu, eu entendo que essa arte aqui é muito mais linda, né, muito mais, isso daqui é muito mais quadrinho, é muito mais interessante, a transição, a história vai ficando mais sombria, ela vai ficando, né, mais soturna as cores, eu acho linda, né, essa história aqui, se fosse assim, para fazer um, para você lançar um one shot assim, só para mostrar uma história só, seria essa, assim, porque ela é muito, muito bonita mesmo, assim, sabe, no meio do nada tem um pavãozinho assim no canto, tem, pode ver, ele insere passarinho para tudo quanto é lado aqui dessa edição, é linda, linda, linda, e no final fecha, você vê o destaque, aquela figura de proa da nave que a gente comentou, né, os esquemáticos dela embaixo, ela é de fato linda, assim, é um deleite, assim, aquelas edições assim, eye candy, né, que fala mesmo, assim, que é pra você realmente se deslumbrar à vista, né, cada virada de página é uma mais bonita que a outra. E também, né, é a concepção mais bonita da nave, né, que a gente vê pelo criador dele, né, lindíssimo, né, que tem um destino muito cruel, né, até o James Hoffman comenta lá nas notas lá de Estrela Meu Destino, que foi doloroso, né, ter que destruir aquela nave. Engraçado, viu, Reginaldo, que depois da minha leitura lá da Viagem Fantástica, né, a 2, né, que eu li a 2 lá do Isaac Asimov, depois eu fui ver, né, as imagens do filme clássico, né, do Viagem Fantástica. Cara, me lembrou muito, bicho, aquele submarino, né, que é miniaturizado. Me lembrou muito mesmo, bicho, eu até me esqueci o nome da navezinha lá, mas só pra registrar isso, né, esse insight que eu tive depois, né. Eu sou um inventor de nada, eu sou um vagabundo, eu sou um sonhador, eu sou um tolo, é isso que a minha família me diz. Eu não criei luz, eu não criei uma automação a combustível, eu não criei um meio pelo qual os homens podem se comunicar entre as cidades. Ainda assim, eu sou um inventor. De fato, eu me comparo com um santo. Sou guiado por minhas crenças como um santo. E quando a adversidade e a dor não querem dizer nada em face da reluzente verdade. E sim, há vezes em que me comparam a Deus, me importando e cuidando daquilo que eu criei. E um dia que há de chegar, eles verão que eu fiz mais do que só desperdiçar e sonhar, e que eu estava longe de ser um idiota. Um dia, meus lamentáveis irmãos verão o alcance da minha visão. Eles verão a minha obra, a obra da minha vida. E assim, e só assim, eu ganharei finalmente o respeito deles. sua morte e a morte dela. 20 edições depois, né, desse penúltimo Tempos Passados, chegamos finalmente ao derradeiro conto, né, em Starman 74. Ele é praticamente assim, uma sequência desse Starman 54, já que é também ambientado assim, no ano de 1899 e narra uma história muito dolorida para o Sombra, né, que foi o destino final do xerife Brian Savage, né, seu melhor amigo. O Brian se julga velho, né, ele está avaliando qual dos seus quatro assistentes poderá ser seu substituto. E ele, que cada um tenha seu valor e algo muito particular, nenhum deles, segundo o xerife, tem o que é preciso para o cargo. E agora, assim, na saideira, eu acho que a gente tem a constatação que o Brian Savage acaba sendo, assim, como acho que foi o Maurício falou num dos programas passados, o primeiro Starman de Opal City foi ele, né? A estrela do cargo remete, isso, inclusive, ao Jack Knight no presente, né? Que usa uma estrela de xerife, talvez mais como um souvenir que vira adereço, né? Mas quando você olha agora para essa edição 74, ela passa a ter outro sentido. Assim. Na história, vemos que uma sociedade secreta, né, em Opal City, chamada de Clube das Terças, né, composta de ricos e influentes, com aquela pompa assim, ritualística, né, de maçonaria e magia, vem ameaçando assim, três pequenos comerciantes de uma área que eles julgam ser nobre, né, para que vendam seus estabelecimentos e ali seja construído um hotel. Né. Só que esse Clube das Terças não aceitam não como resposta, né? E os donos desses terrenos, assim, sentem que aquilo vai escalonar para violência e assassinos indo resolver esse enrosco, né? O xerife é chamado, né, para interceder pelos três comerciantes junto a um interlocutor, mas isso é em vão, né? E os três acabam sendo mortos, né? Aí, né, meus amigos, o Brian Savage fica com sangue no olho, né, e decide matar todo mundo que está envolvido com essa organização. Já, mas são seus comentários sobre esse último conto dos tempos passados. Você concorda que o Brian Savage pode ter sido, assim, na verdade, o primeiro Starman? Diz aí. Sim, eu concordo que o Savage é o primeiro Starman, né? Entendendo que o Starman aí é a característica que nós fazemos aos xerifes, né? É o cara que porta a estrela de prata, né? Então, isso tá muito vinculado graficamente durante todas as aparições do Savage. Eu acho, assim, uma excelente história de faroeste, uma excelente última história de personagem. Né? Ele planta seguindo uma série de recursos que o Robson faz, ele planta ali a ideia desse movimento místico, né, que deseja construir. Dá para depois fazer todo um resgate durante a série desses prédios, né, e que é recorrente, são ideias recorrentes durante a série. E eu acho uma excelente história. O Russ Riads, ele é um artista, foi vinculado durante muitos anos à produção de histórias de faroeste num período mais clássico, e ele desenha muito bem. Ele não esteve envolvido no Escalpelador, né, que é o Brian Savage, que foi publicado aqui na Pelebal durante o período em que ele não era xerife, né, que ele era um branco criado por índios, se vingando a perseguição feita aos índios, né. Eu não encontrei um trabalho do Russ, mas eu acho uma excelente história. Ela cria todo o clima para costurar as tramas que a gente já viu e começar a fase final da série. E vocês perceberam que o Jason Mayville, né, que atira por trás, né, e assassina o Brian Savage, né, nessa história, era aquele rapaz que 7 anos atrás foi ajudado pelo Sombra, no caso, que eu estou falando agora, da irmã hipnotizada, né? Eu fico com a impressão que o Sombra, ele passa a se culpar por essa ironia do destino, né? E aí ele evitava, assim, atuar em Opal City para algum ganho pessoal a partir dali. Isso viraria, tipo, uma espécie de regra, um mantra para ele, né? Nunca ter que arruinar a cidade que era protegida pelo seu melhor amigo. É daí que surgiu o respeito dele com os Starmen. Até que todos eles tinham um Odair ao seu lado, né? Inclusive o próprio Brian. O que, é que você acha disso, Reginaldo? O Brian Savage é realmente o primeiro Starman? O que, é que você achou dessa história? Eu acho legal essa ideia aí. Na verdade, o Maurício teve uma sacada interessante de chamar ele de primeiro Starman. Eu acho que foi proposital isso do Robson, de colocar esse personagem desse jeito, né? Eu acho legal amarrar ele como uma reencarnação lá do o Matt, né? O Dell é a encarnação dele, que você acaba amarrando esse personagem também, dando mais uma volta nele aí na história. Eu só acho que não pode ser oficializado, porque aí você diminui um pouquinho do primeiro Starman, que é o Ted. Você só não pode oficializar, tanto é que ele não é oficializado como Starman. Mas eu acho que é válido. Ele só não é oficializado. Mas eu acho que é válido, sim. Eu acho que, assim, é quase como se fosse um Starman beta, né? Uma versão beta do Starman, ou um protetor já de Opal, usando a estrela, né? A insígnia. Então, eu acho interessante. Eu gosto muito, né, desse lance de sociedade secreta e de envolver Opal e de todo esse lance arquitetônico da cidade. Eu até gostaria que fosse muito mais explorado ainda. É um chavão você falar que a cidade é um personagem, mas no caso dessa série, mais do que nunca, é de fato a cidade de Opal, ela é um personagem, ela faz parte da trama. Então você realmente conhecer um pouco mais dos detalhes dos prédios e de alguns mistérios, né? E você talvez até ter algumas fachadas detalhadas assim, seria bem interessante você conhecer alguns mistérios, alguns detalhes. Mas aí, né, isso daí faz parte do carinho que a gente tem pela série do Starman, né? Não tem jeito. Quem gosta mesmo, acho que gostaria de ver muito mais detalhes, né? Outro dia a gente tava reclamando que tem pouco mapa de Opal, né? Até pra gente se localizar bem, né? Entender as áreas da cidade. James Robson fez de forma muito inteligente, né? A gente brincou, ou eu pelo menos brinquei, aí a questão dele ter inveja do Gaiman. Acho que ele não precisa ter inveja de forma alguma do Gaiman, cada um no seu quadrado. O que o Gaiman fez em Sandman é uma coisa, e o que o Robson fez aqui em Starman é totalmente diferente, mas ao seu próprio modo ele criou um universo real, assim, com passado, com uma estrutura, com uma mitologia própria, com, né, com todos esses personagens riquíssimos, com esses coadjuvantes aí, com esses personagens periféricos, assim, que eles são quase tão interessantes, ou em alguns casos até são mais interessantes que o personagem principal. Esse resgate aí do Escalpelador eu acho muito legal, cara, porque esse Escalpelador era um personagem que não ia ter sobrevido em nenhum lugar, assim. É uma nota, assim, é um personagem que, ó, com sorte ele fez uma ponta na crise, vai, nem sei, tô chutando, né, mas com sorte ele fez uma ponta na crise e assumir, e aí ele ganha toda essa dimensão, né, todo esse envolvimento que a gente chega até quase dar uma estrela zero pra ele ser o Starman zero, né, de Opal. Então, pô, é muito legal isso daí. Mas ele faz uma ponta assim, não tem aquele momento no final da edição 4 que tá destruindo as eras e acaba com o Wester? Certo, eu imaginei aparece. Que seria por aí mesmo, né? Ele faz uma ponta que é quando o equivalente do Falcão Negro é destruído pelas energias. Eu não quero escrever isso. Esta memória é uma ferida cruel para o meu coração. Às vezes, no refluxo da memória, conto mentiras para mim mesmo, imaginando que a ferida está cicatrizando. E eis que um pensamento ou alguma coisa insignificante irrompe e relembra do dia que agora relato. A ferida que não consigo cauterizar se abre como se estivesse sangrando sob a salmoura. O que passo a relatar a partir de agora são os pormenores em torno dos eventos que levaram à morte de meu amigo Brian Savage, o Escalpador. Confesso que preferiria relatar outras coisas. Hellboy, Batman, Starman. Pra fechar, esse crossover saiu em 1999, né? Com o enredo, assim, mais convencional desse tipo de gibi, né? Na minha opinião, né? Um fiapinho de história. Dá pra dizer que naquela altura, assim, o Hellboy ainda era um personagem novíssimo, né? Tinha apenas 8 anos de publicação em termos de encadernados ali em 99 e também em termos de cronologia. Estávamos em A Mão Direita da Perdição e antes saiu o Verme Vencedor. Acho que um crossover com o Batman, acho que era algo muito útil assim, para o Mignola divulgar o personagem, né? Para o Robson, acho que nem tanto, né? Nessa época o Starman estava passando da edição 50, né? Já era uma mensal estabelecida, né? Mas assim, vamos para a história, né? O Ted Knight, ele tá em Gotham, né? Para um seminário sobre energias renováveis. Ele é sequestrado por neonazistas energizados com magia. Hellboy é apresentado ao Batman pelo comissário Gordon, né, para buscar o paradeiro de Ted. São duas partes, né? No fim da primeira, eles descobrem que o covil dos neonazistas é na selva amazônica, só que o Batman não poderá acompanhar o Hellboy porque está acontecendo uma crise com reféns e o Coringa está envolvido. Aí o Jack Knight aparece, né, e vai com o Hellboy para resgatar o pai. Fala-se que esses nazis são cavaleiros de outubro, né, um tipo de templários no nazifascismo. É o tipo mais comum, né, de vilão do Hellboy, né? Nazista, monstros cósmicos, né, de H.P. Lovecraft e gorilas, né? Acho que só não tem gorila nessa história. A única parte que eu realmente gosto nesse gibi é de um diálogo também, que o Jack fala exatamente o que a gente já discutiu na história do Etrigo, né? Que as criaturas como o Hellboy, o pai dele renega, né, a origem com um viés oculto, né? Mas você, Reginaldo, como grande fã do Mignola entre nós, você curta esse crossover? O que é que te chama a atenção nesse gibi? Então, eu concordo com você dessa simplicidade, né? Para não falar que é simplório o enredo, né? O texto é muito simples mesmo, é muito simples mesmo. Mas eu acho que não precisa de muito mais para ser divertido, né? E ele é isso. Na simplicidade dele, ele é muito divertido. É o Batman com o Hellboy e aí, do nada, né, depois aparece o Starman para, né? O Batman fala, não vou poder ficar fazendo sala aqui com você, Hellboy, ó, o Jack aqui vai acompanhar você, já que ele precisa ir atrás do pai dele também, ó, ele vai fazer aqui, às vezes, aqui, ó, do representante da DC aqui pra te acompanhar, e pronto, acabou, é isso, a história é essa, não tem muito mais, né, e o resto é assim, o tema, o plot que tem lá na história do Etrigan, você tira daqui e põe ali, né, que é nazista, é monstro abissal, é saindo de uma dimensão, é isso, não tem muito mais além disso, eles usam a energia cósmica do Ted para invocar uma criatura cutulesca numa floresta aí da América do Sul, né? Acho que é isso. O Hellboy pula de um avião junto com o Jack e fala, ó, eu me segura porque eu costumo cair de altura e, dito feito, ele cai e é o que a gente espera do Hellboy. Cara, eu acho muito legal isso. Assim, não precisa ter muito mais além disso. A arte do Mignola tá linda, linda, linda, como deve ser, assim, eu acho que nem você não vai reclamar, Luiz, porque era o Mignola ainda na fase boa. Não, que tá demais. Os pés. Já vi que os pés lá me apontaram esses dias e agora toda hora que eu vejo um desenho do Mignola eu olho os pés. Ah, cara, o Mignola, ele faz um efeito bem simples, né, do Jack, né, com um bastão, né, ele carregando o Hellboy. É só um feixe, assim, mas eu acho tão bonito, assim, tão elegante, né. Engraçado que eu vi hoje uma fala daquela Kate Blanchett, né? Ela estava numa entrevista, ela tinha ganhado um prêmio internacional, ela estava lendo Clarice Lispector e disse que tem uma passagem da Clarice que ela fala que a simplicidade dá muito trabalho, né? Assim, para você chegar assim, a um nível assim, de simplicidade e a elegância que o Mignola chegou, assim, deu muito trabalho para chegar assim, nesse ponto, né? Então, eu acho lindíssimo, eu acho a arte desse crossover é impecável. Assim. A história pode ser simplória, claro, mas assim, a arte não tem nada de simples, né? Aliás, é simples, mas assim, é aquela coisa, você vê que o Mignola para chegar nesse nível de sofisticação, ele teve muito trabalho, é muito bonito esse arte. Eu acho que não tem o que dizer disso aí. Ele é o oposto, né, do artista lá da edição da nave, né? Porque o que aquele artista é exuberante, né? O Mignola aqui, ele é contido, né, cara? Assim, então, para quem assim, a gente não entende, vai falar, pô, aqui, Coringa é esse. Simplesinho. E não, cara, é legal demais o Coringa dele, né? Do nada, né? Aparece, sobra um quadrinho, você vê o Mignola desenha um gárgula, do nada. Eu acho muito bacana, cara. Muito bacana. Você olha a sola do nazista, tem uma suástica, uns detalhezinhos, assim, minúsculos, assim, que são muito legais. E é aquele Batman sem ombro, né? Assim, então, pô, não tem o que eu não gosto aqui, né? Eu gosto de tudo. Então, assim, até a trama ser simples, eu acho que não tem jeito. Encontro realmente são fracos. E se você lê, né, Luigi, se você lê depois o comentário do Robson, é isso. Ele fala, o que se esperava do encontro, fiquei satisfeito de não ter estragado nada. Né? Tá bom. Pronto, PT, saudações. Eu li esse comentário até um tempinho, mas eu acho que ele até fala, né, que ele foi um dos cotados para fazer o Reino do Amanhã, né? Aí acabou sendo um Mark Wade, né? Ele falou mesmo isso. Ele fala isso, né? Aí ele fala assim, não, eu pelo menos declinei daquilo, mas eu pelo menos não declinei de trabalhar com Mignola, né, nesse gibi, né? Ele se diz muito satisfeito por ter feito isso no tempo que ele escreveu o Starman, né? Um dos gibis que ele tem orgulho de ter feito, assim, justamente por ter trabalhado com Mignola, né? Ah, é muito bonito mesmo, assim. Claro que você pode até falar, né? Pô, poderia ter rendido muito mais, né? O Batman com o Hellboy, mas muito mais. Eu também acho que poderia ter rendido muito mais. Mas é, tá bom. Eu acho que, às vezes a gente quer também um negócio tão rocambolesco. Você pega essas edições atuais que são complicadas, cara, e não termina, e dá volta, e você perde o leitor. Pelo menos eu perco o interesse, né? E aqui tá bom. São duas edições enxutinhas. Dá o recado, é o que você quer ver e acabou. Acho ainda engraçado que no finalzinho da segunda edição o Batman aparece, o Batplano, assim, né? Batman aparece no final. Do nada, né? Assim. Ele diz assim, acho que o Coringa se ferrou, né? sabe assim, ó, o Batman resolveu os problemas dele, ó, apareceu aqui no finalzinho, assim. É quadrinho mesmo, cara. Quadrinho precisa ser também um pouco leve, assim, né? Não pode ser também tão cabeçudo, assim. Eu acho que vale a pena também ser um pouquinho leve, assim, você se pegar por outras coisas, né? A narrativa ou a parte gráfica. E aí, Jamerson, você falou que gostou também, não foi? De ter redescoberto esse crossover. O que, é que você achou dele? Eu fico até sem graça de comentar depois o comentário do Reginaldo aí, porque eu faço dele, das palavras dele, as minhas. Eu acho que é um crossover perfeito, algo que se propõe, não precisa nisso. Ah, o quê? Nazistas sequestraram Ted Knight para ele calibrar um aparelho para roubar energias de uma estrela para trazer uma criatura cutuliana. Pronto, é isso. E aí, em duas partes: uma parte é o Batman com o Hellboy, e outra parte é o Hellboy com o Jack Knight. A história é muito boa, funciona, é breve. Eu reli hoje, achei melhor do que quando eu li originalmente. Para não ser redundante, eu acho que é uma história, é um daqueles encontros perfeitos. Eu não iria tirar nem pôr. Ele funciona perfeitamente para mim. Eu acho até engraçado que nos Estados Unidos, né, ele realmente foi dividido em duas partes. Aqui a primeira edição é a ediçãozinha da Mythos, né, que tem 68 páginas, né, mas aqui nos Estados Unidos ele é na verdade Batman, Hellboy, depois Hellboy e Starman. A Panini relançou ele dentro exatamente desses volumes novos do Starman da Panini, de luz, e lançou também dentro de um especial com crossovers, né, da Dark Horse com a DC. Eu acho curioso que a coletânea que chamaram, né, acho que é Liga da Justiça versus alguma coisa do Dark Horse. E não tem nada da Liga da Justiça, né? Desencadernado. É uma historinha da Batgirl, a Ghost, né? Aí tem esse crossover aí do Hellboy, Batman e Starman. Aí tem o Super-Homem com o Exterminador do Futuro. E tem o Super-Homem com o Predador. Quer dizer, não tem nada de Liga da Justiça, assim, especificamente. Né? Mas, assim, chamaram, assim, esse especial, né? É bem legal. As histórias são até boas, né? A do Super-Homem com o Exterminador do Futuro é até do Alan Grant. É bem boazinha. Cara, olha a simplicidade dessa página que o Jamerson colocou, cara. A Batinave aí, o Batplano, cara, parece um morceguinho, assim, né? É. E o Ted atrás tá zureta, porque ele tá, né, meu? Você vê que... Ele tá drogado, né? Isso. Seja positivo ou seja negativo, ele ele tá de viagem. E tem uma página mais acima que eu coloquei no Discord, que lá no cantinho lá, ele bota lá, acho que é um iguana, um camaleão, não sei que bicho é esse. Ele bota lá no cantinho da página, né? Ele gosta de fazer isso. Ah, sim, é um camaleão. É um camaleão, né? Mas tá bonito esse camaleão, tá caprichado, né? É. Tá caprichado o camaleão, né? Ele, do nada, assim, ele gosta de uma páginazinha assim, ele bota um bicho assim. Não, do nada. E ele coloca o Ted, né, de ponta. O Ted tá de ponta cabeça, né, deitado, né? E ele, você olha, bate o olho, assim, ele parece um cutulo mesmo, né? Assim, uhum. Parece uma lagosta o Ted de ponta cabeça aqui, né? É muito legal, cara, o Mignola. Eu gosto da arte do Mignola hoje, porque realmente eu gosto demais dele, assim, né? Mas ele antigamente é do caramba, né? Assim, você vê que sobrou um quadradinho, ele vai e desenha um camaleão, cara. E o camaleão é bonito, do camaleão que ele fez. Eu acho que, assim, em termos de arte dele aqui, é o auge dele. Ele ainda estava se descobrindo como escritor. Ele ainda estava tateando esse terreno, ele estava começando a melhorar, tanto é que tem muita modificação na cronologia do Hellboy. Ele vai reajustando os gibis, assim, tal, ele reescreve algumas coisas, redesenha páginas e tal, mas, assim, ele tá, como eu disse, ele tá se descobrindo ainda como escritor, né, mas, assim, artista conceitual, assim, pô, imbatível essa época. Essa década de 90 dele é impecável, bicho. O personagem Hellboy, ele ainda continua a ter aventuras recentes ou só aquele burro? Tem, bicho, assim, eu até onde eu sei, que eu li, assim, foi naquela parte lá do inferno lá, que ele realmente, ele não é nenhum spoiler, ele morre ali, né? Vai pro inferno, tem as aventuras dele no inferno, e o Mignola disse que acabaria ali, mas ele tem um breve retorno. Mas atualmente essas histórias que o Mignola tá fazendo, ele tá tipo cobrindo, assim, a lacuna, né? Porque, se eu não me engano, as histórias cronologicamente, assim, da Semente da Destruição, é no começo dos anos 90, sabe? Ele coloca os anos, né? O Mignola hoje em dia, ele tá fazendo histórias tipo anuais, sabe? Minisséries anuais. Agora eu acho que ele tá em 1957, se eu não me engano. E chegou a contar as histórias quando o Hellboy nasceu, né? Foi colhido na Segunda Guerra Mundial pelo professor Brum, né? Desde 1943, 44, sei lá, ele vai fazendo assim, bem a cronologia, bem direitinho. Acho que fatalmente a gente vai ver Hellboy nos anos 70, nos anos 80. Eu acho uma ideia até legal. E ele deixar o personagem com o destino dele que ele vai ter lá na frente, intocado, né? Meu pai lutou contra o crime ao lado do espectro e do Senhor Destino, mas ainda assim nega a existência do pós-vida. E uma vez ele até conheceu um demônio parecido com você, Hellboy. Sem ofensa. Mesmo com tudo isso, ele segue defendendo que não há nada metafísico na vida. Fim do episódio 6.